assinando cheque por onde for. Ando taquigrafando no tic-tac do tempo voo. Vivo em zigue-zague, nunca se sabe aonde estou. Já nem tenho opinião. Sei que sou desligada, mas sou a dona do meu patrão. No meu jornal venho pré-fabricada e já nem tenho opinião. Sei que sou desligada, mas sou a dona do meu patrão.